falando Golf X-Ray Quebec, aguardo autorização para adentrar ao pátio principal. Golf X-Ray Quebec, mantém a posição. Ok, não aguardo, obrigado. Bruno 229 na escuta. Solo Salvador, é o Mike X-Ray India informando a aeronave parqueada no portão 07. Mike X-Ray India, bom dia, foi conselheiro. Bruno 229 na escuta. O X-Ray Quebec autorizado, ingresso no pátio principal, reporte no término. Recente, ingresso para a principal, obrigado. Ocean 6079, clear for pushback in the setup. Ocean 6079, clear for pushback in the setup, come back to taxi. Salvador, muito bom dia, Ocean Air. 6251, com Fox para aprovação, Guarulhos. Ocean Air 6251, bom dia, autorizado Guarulhos, VPZ 10, após Taubaté. Nível 360, decola da 10, primeira curva à direita, segue perfil de saída Sanvo 1, Leda, Motiva, aciona 5507, controle 120, decimal 8. Autorizado para Guarulhos, nível 360, uniforme do 10, Taubaté, decola da... Motiva, Zulu 10, Taubaté, decola da Sanvo 1, Alfa Leda, Motiva, 5507-208. Ocean Air 6251, saída Sanvo 1, transição Motiva. Sanvo 1, Motiva. 6251, no 612, a reporte para o pushback, se não é mesmo? Portaria. 147 on board. Hey, sir. Ocean 6079. Approve detection anti-holding point runway 10 via India on hold point, call me ready. Altimeter 71012. Aggressive taxi via taxiway, get the hold short runway 10 and report ready, Ocean 6079. Ocean 6079. Ocean 6079. Clear to line up and take off runway 10, wind 140 degrees, 06 knots. Line up and take off runway 10, Ocean 6079. Gol 1229 na posição 8, está pronto para puxar para táxi. Gol 1229 na 8, autorizado. Se tiver ensinamento, repassa táxi. Autorizado, vai chamar para o táxi. Gol 1229. Salvador, aqui é o Mike X-Way Echo. Mike X-Way Echo, bom dia, você. Bom dia, pedindo solicitação de reboque da posição 9, parte 1 para a remota posição 14. X-Way Echo, baixo para início. Ok. Ocean 6079, airborne at 09, call departure 120 decimal 8, good day. Departure 120 decimal 8, Ocean 6079, thank you. Salvador, Gol 7-2 Quebec, como teste do reboque, aeronave parqueada na posição 1-1. Gol 7-2 Quebec, frequência livre, bom dia. Isso, bom dia, obrigado. Águia 2535, bom dia. Rio de Janeiro, prepara a saída Sango 1, transição DOC, aguardando cópia. Saída Sango 1, Serra Alfa, November, Vitor Oscar 1, transição Dóquilo, Delta Oscar, Kilo, Lima e Uniforme. Salvador, Corona 229 para o táxi, tem 180 a bordo, 420 autonomia, alterno Galeão. Corona 229 autorizado táxi, até o ponto de espera da pista 1-0, via parte 1, táxi Índia, no ponto de espera, reporte pronto, ajuste 1-0, 1-2. 1012, parte 1 no Índia, torre 1895, vai reportar pronto lá, Corona 229. Salvador, Salvador, Alfa X-Rei Lima. Alfa X-Rei Lima, bom dia para você. Bom dia, solicitando previsão de giro de motores em massa lenta no parte 3, dá uma posição para ela. Alfa X-Rei Lima, ciente do giro de motor em marcha lenta, reporte no corte. Salvador, mais X-Way Echo. Mais X-Way Echo, no portão 9, autorizado, início do reboque, reporte no térmico. Obrigado. Gol no 229 autorizado, alinhar e decolar pista na 0, vento no 30 graus, 062 é nóis. Autorizado a linha e decolar na 1-0, gol no 22. Todo bom dia, é o Avianca Alfa Vito Papá. Avianca Alfa Vito Papá, bom dia, presidente. Bom dia, Alfa Vito Papá para reboque do pátio 3 para o pátio principal, posição 4. Alfa Vito Papá autorizado, início do reboque, reporte para ingresso no pátio principal. Reportará para ingresso no pátio principal, Alfa Vito Papá. 1229, decolado 19, chama o controle, 120, décimo 8, meu voo. 208, bom dia. Posicionamento 6, Ocean 6251. Ocean 6251, autorizado, deixa eu ver que você não me atende, voz táxi. Olha, Dex 6251. Rádio 2535, autorizado, Serra Bravo, Romeu e Juliette, VPA Zulu 44, após aldeia, nível 340. Decola da 10, primeira curva à direita, segue perfil de saída Sanvo 1, transição Dóquilo, aciona 5504, controle 120, décima 8. Rádio 2535, corrigimento correto no portão 3, reporte para o pushback, senador. Solo Salvador, Mike X-Way Echo, formando o término do reboque. Mike X-Way Echo, frequência livre, bom dia. Solo Alfa 20 Papá para ingresso no pátio principal. Alfa Vitor Papá agilizando, autorizado ingresso, reporte no término, portão 4. Alfa Vitor Papá, gente, vamos agilizar. Taxi Silva Chané, 6251-168 a bordo do Galeão, 4 horas e 50. O Xanay 6251, autorizado táxi até o ponto de espera da pista 10 via parte 1, táxi Índia, no ponto de espera, reporte pronto, ajuste Xanay 013. Parte 1, Índia, 0013, 6251. Salvador, voo 7490. Voo 7490, autorizado pouso, pista 10, vento no 40 graus, 059. Livre pouso, voo 7490. Alfa Vitor Papá, reporte finalizado, bom dia, obrigado. Alfa Vitor Papá, frequência livre, bom dia. Bom dia. Semana do ponto de espera pronto, o Xenai 6251 visual coronavacinal. O Xenai 6251 mantém o ponto de espera após a passagem do Boeing pousa, autorizado a alinhar e manter pista na zero. Após a aeronave da final, autorizado a alinhar e manter o Xenai 6251. Água 2535, autorizado para estiver funcionamento, reposta táxi. Gol 7490, solo 29, na minha escuta, libere a direita, autorizado táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Via Alfa, reporte antes da Juliette, 7490. Poxa, na 6251, autorizado decolagem, pistão no 0, vento no 50 graus, 0629. Sempre decolagem, mas é Para o solo, Oxenheimer 251, baixando para o controle. Oxenheimer 251, decolado aos 30, chame o controle em 120, décimo 8, no voo. 308, boa. Voo 7490, autorizado, ingresso Juliette, portão 10. Juliette, portão 10, 7490. Agora, 2535 para a autonomia de 4 horas, 1 no após, alterna 35. 2535, autorizado táxi até o ponto de espera da pista na 0, via Índia, no ponto de espera, reporte pronto. Ajuste na 0, 1 no 3. Rádio 2535 autorizado, alinhar e decolar a pista no 0, vento no 4, 0 graus, 05 nós. Azul 535, decolada às 36, chame o controle, 120, decimal 8, voo. 20, decimal 8, boa. Azul Alfa, Cerro Romeu, bom dia pra siga. Bom dia, qual está a posição de motores de motor de massa lenta em 10 minutos, no parte 3 da minha posição pra ela? Azul Alfa, Cerro Romeu, ciente do giro de motor, reporte no corte. Marcelo Salvador, que é o azul Alfa de Sierra Romeo, formando o plano de jeito motor 143, bom dia. Alfa de Sierra Romeo, que eu gostaria, bom dia. Salvador, bom dia, azul, Alfa, Sway, Romeo, conta-se no pátio 3, posição 4, Lima, concentração de rebote para o pátio principal, posição 1. Azul, Alfa, Sway, Romeo, autorizado o início do rebote, reporte para ingresso no pátio principal. Azul, Alfa, Sway, Romeo, cliente. Salvador, bom dia, é o voo 1961. Foram 961, bom dia. Galeão, aguarde instante cópia. Ok, aguarda cópia, só poderia nos adiantar a saída da vista? Afirmo, Gol 1961, prepare a saída São João 1, transição Dóculo. São João 1, Dóculo, obrigado. Gol 1961, pronto cópia? Negativo, pronto cópia. Gol 1961, autorizado Galeão, depois o Lu 44, após, conforme rota, nível 360. Decola da 10, primeira curva à direita, segue perfil de saída São Vô 1, Leda, Dóculo. Aciona 5535, controle 120, décima 8. Autorizado Galeão, liga 360. Rota conforme os planos, decola pista 10, no sentido da São Vô 1, Leda, Tóquio, com primeira curva à direita, a interceptando após a rampa do 44. Código transponder 5535 e o controle 208. Gol 1961, cotejamento correto no portão 11, reporte para o pushback acionamento. Obrigado, Tereza.